cartão postal. Com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra com a figura do mal. Oh! Alagados, strange town, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé só não se sabe. Pra desorganizar, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana.

seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição: de morrer pela pátria e viver sem razão. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Amados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Os amores na mente e as flores no chão, a certeza na frente e a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, e aprendendo e ensinando uma nova lição. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Acabamos de ouvir Benegão e os Seletores de Frequência com Essa é Pra Tocar no Baile. Também ouvimos Paralamas do Sucesso com Alagados, Chico Sainz e Nação Zumbi em Da Lama ao Caos e Charlie Brown Jr. Pra Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores. Muito bem, e dando sequência no programa Consciência Brasileira, vamos para o quadro História e Música, que consiste em traçar um paralelo entre algum ponto da história e da nossa música. E para estrear esse quadro, vamos falar de um episódio triste que foi a ditadura militar, mas que ao mesmo tempo foi uma época de brilhantes composições para a música nacional. Em 1968, é baixado o Ato Institucional de número 5, o AI-5, onde passou a valer a Lei da Censura, e muitas canções eram proibidas de serem vinculadas. Tal ato dava totais poderes ao governo e retirava dos cidadãos todos os direitos. Muitos cantores, compositores, atores e jornalistas foram obrigados a deixar o Brasil, se exilando em outro país. No campo artístico, passa a ser produzido músicas que protestam contra o regime militar, porém as mensagens eram camufladas em meio à poesia da canção para burlar a censura. enquanto o Brasil vivia uma efervescência no campo político-social, com as pessoas se mobilizando pelo fim da ditadura. Destacamos aqui duas músicas desse período: Não Chore Mais, de Gilberto Gil, do álbum Realce, de 1979, com letra escrita em cima da música No Woman Don't Cry, de Bob Marley, e a música Deus Lhe Pague, que é letra de Chico Buarque e com interpretação de Elis Regina. Nessa canção, os tempos da ditadura são resumidos nos versos: lugar de muita agonia para suportar e assistir, em que se precisa de concessão para sorrir, em que tudo é crime e o samba é a distração, onde você necessita ser autorizado a respirar e a existir. Então vamos ouvir Gilberto Gil com Não Chores Mais e Deus Lhe Pague, na voz de Elis Regina. Vamos que o som não pode parar. Não chore mais. nave partir. Pelo domingo que é lindo, novela, missa e gibi. Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem pra engolir. Desgraça que a gente tem que tossir. Pelos andaimes fingentes que a gente tem pra cair. Deus lhe pague. Por mais um dia agonia pra suportar e assistir. Pelo ranchido dos dentes, pela cidade a zunir. Opa, estamos de volta aqui na sua rádio Estrela FM com o programa Consciência Brasileira. Eu sou o Jeff Ferreira e vamos agora para o nosso quadro Top 5 Discos. Esse quadro consiste em cada semana trazer uma lista de 5 discos que vale a pena você conferir. E na lista de hoje temos Racionais MCs com o álbum Sobrevivendo no Inferno de 1997. Um disco que mudou o conceito de rap no Brasil, tanto em produção como em letras, tido por muitos como o clássico dos clássicos do gênero no Brasil. O segundo álbum é Titãs, Cabeça de Dinossauro, do ano de 1986, um clássico do rock nacional e até hoje uma das obras-primas de nossa música e que mostra a veia punk rock dos Titãs. Na sequência, Mundo Livre S.A., com o álbum Guantanamoia, de 1996, segundo disco da banda pernambucana, que traz ótimas músicas, inclusive a dobradinha com Chico Sainz em Computadores Fazem a Arte. Milton Nascimento e Lobo Origins aparecem por aqui com o Clube da Esquina, de 1972. Trata-se de uma reunião de artistas em um dos discos mais emblemáticos da nossa música, que chamou a atenção pelas composições enganjadas e a mistura de ritmos que vão do rock progressista ao psicodélico, com art rock e música tradicional com a essência da MPB. Black Alien com Babylon by Goose Volume 1, O Ano do Macaco, do ano de 2004, é o disco de estreia do Mr. Black Alien, álbum que está sempre nas listas dos melhores e mais influentes discos, não só do hip hop, mas da música brasileira como um todo. E vamos de música? Vamos ouvir agora Babylon by Goose, do álbum homônimo de Black Alien. Que dá sustento ao microfone, o espírito dos novos tempos, o sentimento, o mar, a velho vento, pra navegar na Babilônia de acontecimento. Infelizmente eu só lamento, sem agradecimento, dos filhos deste solo, as mães gentil, Black Alien, seu rebento. Por favor, doutor, deixa eu mostrar meu documento. Do começo ao fim, do fim ao começo, da juventude à infância, do geriatra, adolescência ao berço. Eu me lembro, não mal agradeço, por você até o último degrau eu desço. De dezembro a dezembro, cantando ragamuffin no minuto de silêncio, sem documento e lenço. E com o poder da oração, com a mão no terço, não é pouco, mas de coração é o que eu te ofereço. Babylon by Goose. O fogo da vela me dá luz. Com a caneta e o papel irradio cupuz. A caneta e o papel irradio luz. Babylon by Goose. Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. A justiça dos homens perdeu um ônibus. Babylon by Goose. Babylon by Goose. Através da

Luz do sol é minha amiga, luz da lua me instiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lugo, máquina de louco. Você pra mim é lucro, máquina de louco. As meninas de mini saia, não consigo respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me instiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lugo, máquina de louco. Você pra mim é lugo, máquina de louco. Vou dar rapadura pra bater, papá. Vou botar rapadura na mamadeira. Vou dar rapadura pra bater, papá. Você acabou de ouvir aqui no programa Consciência Brasileira Gustavo Black Alien com Babylon by Goose, Criolo em Subir o Dois Tiozinho e Lucro Descomprimido do Baiana System, além de O Rapa com Hey Joe. Estamos encerrando o programa Consciência Brasileira de hoje. Você que curtiu, sintoniza que semana que vem tem mais. Quer ouvir a reprise do programa? Então acessa o site www.submundodosom.com.br e lá você pode conferir esse e demais episódios do nosso programa Consciência Brasileira da sua rádio Estrela FM. E o que há de novo? Vamos fechar o programa de hoje com sons do pessoal aqui de Jaguar City, a música Praça da Casa do rapper Silok e na sequência os manos da banda Valkyria com Poemas e Verso. Agradeço a sua audiência e até a semana que vem com mais som. Sou a prata da casa, pelo menos da minha. Sou a prata da casa. Eu sou a prata da casa, pelo menos da minha. Sou a prata da casa. Hoje eu vim aqui para exibir os meus dentes da frente pra gente que duvidou, que jamais acreditou na dor do bem-estar. Então aqui está meu portfólio firme e forte. Fale o que quiser, pode falar. Hoje eu não vim pra debater, eu vim pra combater. Não vim para bater na mesma tecla que você fala. Você que hoje eu não vim aqui pra me divertir, vim te advertir. De saber que fruta brisa cê não vai conseguir. Quando cê for, cê me avisa que eu vou ficar aqui. Eu sou a prata da casa, pelo menos da minha. Mas escute bobagem enquanto os planetas se alinham. Separa essa zapara que atrapalha, que meu lixo já joguei. Eu vou na frente, que separei quando eu parei pra encarar que o jogo é sujo e sem replay. Toda aresta pode pá que já parei. Me preparei pra me jogar, eu falei que já por isso eu canto. Pego a linha de frente e deixo o poço de canto. Me jogo, transbordo, inquieta, água da frequência. O que me faz seguir é a insistência. Mesmo com medo, eu sei o é maior. Quero vivências que me façam um ser melhor. Uns acreditam, outros não. O sentimento alheio não me abala, principalmente se é mãe. Pra ser cobaia, tenho vivido de uma forma tão intensa, usando a cada dia uma nova recompensa. Um plano pra ser sincero, me ligo pro que cê pensa. Mano, deixa um bilhete, varre o monstro do tapete. Vá meio que autoral e local, você fala que não tá nem aí. Se a vida passa depressa, pega umas peças, não posso deixar a bandeja cair. Eu vou por fogo porque o fogo orienta, mas no breu, alimentos que nem eu. E é por nós que eu tô. Nós eu sei que tô, mas nós que tô. As dívidas que tô, as dor que tô, as ânsias. Se foda a concordância, já tenho as coordenadas e já reguei minha. Tá lavado, eu tô na trilha, então me encanta. Eu sou muito doido, mas de poeta e louco todo mundo tem um pouco.